Esperança. A esperança é uma das três virtudes teológicas do cristianismo e que, segundo alguns estudiosos, significa seguir em direção a um fim com a expectativa de um bem futuro. Alguns psicólogos entendem que a esperança nos impulsiona a acreditar que a vida, por pior que seja, pode sempre se transformar para melhor, reservando, assim, conquistas expressivas. Essas conquistas são capazes de mobilizar o indivíduo através da força do sentimento e vai dando aos seus portadores uma maior dose de confiança no alcance do objetivo. Essa palavra é importante, confiança. Para a gente pensar no que nós confiamos, porque ali está a base da nossa esperança. Mas nós temos que perceber o que é desejo e o que é esperança. O desejo, ele se baseia em algumas crenças ilusórias, sem sustentação, sem base. E quando não acontece, nos vem uma sensação de descrédito, de frustração. Então a gente percebe que isso não é esperança. É uma ilusão. É uma projeção do nosso ego. É o desejo. A esperança nasce de uma profunda inspiração que serve para auxiliar a todos nós a poder suportar e enfrentar as circunstâncias dolorosas ou desafiadoras. Quem não passa por circunstâncias dolorosas ou desafiadoras? E o que a gente precisa para poder transpor essas situações? A esperança é a arte de saber esperar, mas de forma ativa, agindo, assim, para a realização daquilo que se quer. Joana de Ângelis nos diz: o que a vida te nega hoje é provável que te doe amanhã. Tudo pode acontecer caso não desistas de perseverar e de agir corretamente. A gente entende pela frase dela que, claro, nem tudo acontece no momento que a gente quer. Mas voltará a ter uma nova oportunidade. A vida nos proporcionará mais à frente aquilo que hoje nós não conseguimos, desde que a gente continue tentando e desde que aquilo que a gente busca seja correto. A vida é um processo, e é um processo que está sempre em transição, porque ele é dinâmico e é transformador. E o objetivo desse processo é o equilíbrio e a harmonia. É por isso que ele requer de nós mudança e aprimoramento, para que a gente possa se inserir na sintonia divina. Nós precisamos apenas estar atentos quanto à ansiedade, um dos males do nosso tempo. Porque o ansioso, ele quer um resultado imediato. E a esperança, ela está no futuro. E nem sempre depende de fatores que nós controlamos. É por isso que nós vemos em muitas pessoas a falta de esperança. Pessoas apáticas, descrentes, que na verdade elas não têm comprometimento com aquilo que elas estão buscando. Elas querem as coisas prontas. Além da falta de esperança, tem o desespero. O desespero é a contrariedade, é a não aceitação. Na verdade, a gente poderia dizer que é a imaturidade do nosso ego. Aquele ego que quer é como uma criança rebelde que quer e não aceita o não. É por isso que o autoconhecimento é essencial, porque ele nos dá a dimensão da realidade e da potencialidade. Ele nos auxilia a estruturarmos a nossa fé, nos conhecendo, acalmando. A esperança nos alimenta para nos reforçarmos e para nos esforçarmos a ser a pessoa que nós nascemos para ser. Independente dos obstáculos que se apresentem, nós teremos força para enfrentá-los de forma madura, porque maturidade é a capacidade de lidar com as incertezas. Na vida, nenhum acontecimento é isento de oportunidade de aprender. Se o resultado não é o desejado, alguma lição a gente pode tirar. Se a intenção é boa, devemos continuar tentando, porque no momento certo, acontecerá. No início eu disse que a esperança é uma das três virtudes teológicas. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos diz que a esperança e a caridade são filhas da fé. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis? Por conseguinte, que amor? Amai a Deus, mas sabei porque a amais. Crede em suas promessas, mas sabei porque nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos. E que assim seja.